Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, só quero cumprir o teu querer. Seja feita a tua vontade, meu viver. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, só quero cumprir o teu querer. Thank you.